Se a vida faz você sempre chorar, e os teus anseios às vezes são tão insolúveis, entrega a tua vida ao Senhor, e Ele ouvirá o teu clamor. Venhas pra Deus e tu verás que existe paz em quem tem a Jesus. Com Cristo ao meu lado sempre vencerei. Entreguei a minha vida ao Senhor e Ele ouviu ao meu clamor. Venhas pra Deus e tu verás que existe paz em quem tem a Jesus. Só Ele.